Então, vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo estão Marcelo Perello. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, meu amigo, tudo tranquilo. Queria começar primeiro dizendo nossos contatos, né, que é importante dizer. Com certeza. Nosso Twitter é @ratos_cast e o nosso e-mail é ratoscast, tudo junto, @gmail.com. Lembrando que o tudo junto não escreve, né, mãe? Só... É verdade, não, com certeza. Isso. Deixar isso bem claro, que às vezes você não manda um e-mail pro ratoscast, tudo junto. Não precisa. Não precisa, e aí não chega. E aí depois reclama que a gente não responde. A gente vai ficar muito pé da vida que vai dizer que a gente não responde nada. Eu queria só antes da gente começar, eu queria mandar um abraço, mãe. Queria, na verdade, mandar um abraço pra todos os nossos ouvintes, né? Que é importante. Ah, com certeza. Não somos ninguém sem eles. É isso aí, um beijo para todos. Para todos, mas principalmente para os nossos ouvintes na França, na Alemanha, mas eu fiquei sabendo, no Alasca. Eu fiquei aqui, soltei fogos e eu fiquei... Isso é sensacional. Eu achei que você conhecia eles, cara. Não, eu não tive o prazer de conhecê-los ainda. Com certeza, agradecer a eles especialmente, fora do Brasil, mas juntos com a gente. Com certeza. Nosso tema hoje é um tema especial, nosso debate, né, dessa semana... Será sobre o longa Beasts of No Nation, sem título, traduzido para o português. Direto, sim. Escrito, produzido e dirigido pelo americano Cary Joji Fukunaga, com o Idris Elba no elenco e o Abraham Atan, que é o primeiro filme dele, né? É isso que eu ia falar, é a estreia dele, né? Primeiro filme dele, já começou bem, pelo jeito. Esse filme está disponível pela Netflix desde o dia 16 de outubro. O canal pagou 12 milhões pelos direitos do filme. O filme custou 6 milhões apenas. Isso que eu ia falar, o orçamento de 6 milhões baixo, né? O filme também teve lançamento limitado nos cinemas americanos, né? É um projeto de vida, né, do Cary Fukunaga. O filme é vencedor de 6 prêmios, foi indicado a um Globo de Ouro. O Idris Elba foi indicado a ator coadjuvante. Super merecido. Tem 2 indicações para os Screen Actors. É o famoso SGA, o Prêmio do Sindicato dos Prêmio Atores. Do sindicato exatamente. Muito importante, né? Muito importante. Muito importante. É um pré-Oscar. É, né? Verdade. São os influentes. Para os atores, então, tá, é fundamental. Mesmo. Exatamente. Para os atores, então, é fundamental, né? Sim, sim. Maguinho, eu queria começar te perguntando o seguinte. Se você pudesse definir esse filme rapidamente, uma palavra, o que você diria? Intenso. Entendeu? O filme, ele é intenso. Ele mostra, basicamente, a desconstrução da vida de uma criança. O filme aborda isso de uma forma crua, entendeu? E a gente vai comentar os meandros desse filme. Antes só da gente entrar, aprofundar no filme, né? Queria que você mandasse um recado para as pessoas que ainda não viram o filme. Vou falar alguns motivos que eu já ouvi, né? Seja porque não gostam de filmes que retratam a pobreza, sejam porque não gostam de filmes que retratam genocídio na África. O que você diria para essas pessoas, Maguinho? Cara, eu acho que assim, basicamente, eu vou ser sincero, eu gostei do filme, gostei muito do filme. Não é um filme que me trouxe, vou ser sincero, nada de novo. Porém, assim, eu acho que é um filme importante de ser visto, até pelo burburinho que o Netflix causou, né? Ele bateu de frente com os multiplex, vamos dizer assim. Uhum. Né, a gente não vai pagar nada por esse filme, a não ser a nossa mensalidade, né, que a gente tem com o Netflix. Assim, é uma chance de ver duas belas atuações, o Idris Elba de uma forma fantástica e a estreia desse menino fabulosa. E é uma história que, assim, é muito bem contada. Ela é muito bem contada. Né? Algumas coisas que nós vamos comentar também que eu não curti muito, mas... É muito bem contado e você participa muito pela visão da criança, da degradação dele. Eu acho que é importante a gente tá vendo e outra coisa também, a gente não fechar os olhos pelo que acontece nos países africanos. E isso aconteceu e vai continuar acontecendo e a gente não pode tampar a vista para isso. É importante ver. Eu acho que a gente não tá tão longe de algumas coisas que acontecem nesse filme, não. Eu concordo com você. A questão de recrutamento de menores de idade, de crianças que pegam em armas, isso não é uma coisa nova, principalmente para os brasileiros, né? Principalmente para nós, cariocas, né? A gente vê isso... Mas você vê isso até nas periferias de São Paulo, de Salvador, de Nordeste, você vê bastante também. Não é só no Rio, não. O dia a dia do povo carioca, eu falo porque eu moro aqui, né? É assim, é uma forma que é até complicado falar, mas a gente se acostumou, né, a viver dessa forma, né? Eu acho que você vê pela visão de vários gringos que passam aqui férias, eles ficam impressionados que você mostre um prédio com um buraco de bala. Ele acha aquilo um absurdo, pergunta como é que aquilo pôde acontecer. A gente acha super normal porque já está inserido aquilo ali na nossa vida. A gente apenas vive, entendeu? Como já tivesse feito parte, já faz parte da nossa vida. A gente acaba que não nota que é uma coisa absurda. É, por isso que eu digo que a mensagem desse filme, a gente vai chegar a elas, né? Algumas das mensagens do filme são universais, independente se passa na África, no Brasil, enfim. A razão da gente fazer esse cast, na verdade, é que nós achamos que esse filme é um dos mais importantes dos últimos anos, né? Pelo menos eu acredito que seja. É, não só pelo tema que ele aborda, mas pela relevância dentro da mídia digital, né? Sim, com A maneira certeza. Como ele foi produzido, distribuído, eu acredito que é no mínimo revolucionária. É o primeiro filme com selo Netflix. Caso ele não tivesse sido lançado da maneira que ele foi, né? Vamos dizer que ele tivesse sido lançado da maneira costumeira, nos cinemas e tal, tal, tal. Você acha que ele teria tido o mesmo sucesso que teve na Netflix? Sinceramente, Marcelo, eu creio que não. Creio que não. Na minha Você opinião. teria ido ver esse filme? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que eu teria ido pelo burburinho após, né? Eu acho que de primeira eu não sei se me interessaria ver, mas vendo pela atuação desses dois atores, eu acho que eu acabaria vendo, né? Mas com certeza é fundamental e notório que o sucesso do Beast of No Nation é muito baseado no que o Netflix fez. Lembrando, o Netflix comprou apenas a distribuição do filme, não é isso? É bom a gente explicar isso com bastante calma, né? O filme foi lançado pela Netflix porque ele foi comprado pela Netflix. A Netflix pagou 12 milhões, Sim. que foi o dobro Do dobro da do produção valor de dele, né? produção. O Fukunaga, ele escreveu o roteiro. Ele levou 7 anos para escrever esse roteiro. É um projeto, como eu falei, da vida dele, né? Sim. Você vê isso muito no filme, eu acho. Você vê a atenção aos detalhes no filme, né? O filme custou 6 milhões e ele foi filmado em Gana durante 35 dias só. Ele filmou com um Tempo pouco mais é um de um mês o e filme. é, e é engraçado que assim, quando a gente vê o filme, né, é um filme com bastante conteúdo, né, e 35 dias é um tempo recorde para um longa-metragem do estilo que é, guerrilha urbana, locações A que quantidade a de quantidade de extras que o filme teve, figurantes, né? com certeza é um tempo recorde. No caso da distribuição do filme, o Fukunaga vendeu os direitos, né? O filme foi produzido pelo Fukunaga, juntamente com a Bleecker Street, que é uma empresa, uma produtora pequena, Pequena, ajudou exatamente. ele no financiamento. Sim. E ele tentou distribuir o filme em alguns festivais e tal, tal, tal, mostrou os filmes, e não conseguiu. A última esperança dele, na verdade, assim, nenhum estúdio grande, Se Fox, interessou, né? Universal, ninguém se interessou pelo tema. Achou que o tema não venderia. Eu não culpo as produtoras grandes, os estúdios grandes, porque é um tema difícil mesmo. É, principalmente, você tem um ator famoso nesse filme, o Idris Elba, que aqui no Brasil é completamente É isso que eu ia desconhecido. falar. Ele é famoso por uma série que as pessoas que Pelo eu Luther, particularmente não né? vi, mas todo mundo elogia demais do Eu diria Brasil. que Inglaterra, Estados Unidos ainda conhece um pouco ele. Sim, o público Não é um brasileiro, astro de poucos. classe A, vamos dizer. Apesar de ser um excelente ator, não é um astro de classe A, mas você tenta vender um filme que tem um astro como ele. O resto do elenco completamente desconhecido, completamente novo, um tema muito difícil, muito delicado, um filme que provavelmente aqui no Brasil não chegaria nem nos cinemas, Nem no cinema, concordo. concorda? Ou provavelmente se chegasse ficaria uma semana em cartaz. Em algumas salas de arte, né? Bem Pois é, distante. a Netflix investiu no filme, esse é o primeiro filme da Netflix, uma produção Netflix, né, como eles chamam, mas a Netflix, na verdade, ela só funciona como distribuidor do filme. O filme chegou a estrear em alguns cinemas nos Estados Unidos, né? Teve até um problema lá, né, Maguinho? É A gente verdade, conversou sobre isso. fiquei sabendo. E assim, o que eu acho importante desse filme é que assim, ele já tendo passado, já ter tido passado, pelo menos em uma sala, ele já credencia o filme em algumas indicações, caso seja feito pelo Oscar, né? Pois é. Quando eu falei de revolução digital, eu tava falando exatamente sobre isso. A gente nunca viveu um filme ser realizado, não conseguir distribuição. Muitas vezes um filme desse acaba numa prateleira esquecido, ou enfim, cai numa Netflix da vida eventualmente, É, depois de 2, 3 anos. e um site de streaming compra, E dá um destaque ao Tem filme. retorno absurdo, engraçado. E o filme tem essa visibilidade toda. Sim. Eu acho que assim, foi uma tacada para quem tivesse pela primeira vez escutando aquela sala de reunião, tensa, mas eles acertaram muito, muito, porque tanto é que já tem produções com atores como Adam Sandler, Brad Pitt, Angelina Jolie, que já estão em produção de conteúdos para Netflix, Pois é. né? Com o seu Isso aqui é lançamento. engraçado, né? Porque a exceção virou a regra agora. Muitos atores, agora famosos, já com mais nome, como você falou, agora Exatamente. estão procurando, sem se estressar em vender para um grande estúdio, estão Agora, procurando as alternativas dos streamings, né? Marcelo, é isso, a gente me dá um medo de você foi, né, começar a imaginar como poderá ser futuramente você ver o sepultamento das salas de cinema, né? Porque Você acha isso que a gente chega a isso, não? eu espero que não, mas isso evidencia o quê, né? É o público, né, querendo ter o conforto de casa, vendo a hora que ele quiser. Que ele possa parar e ir no banheiro, fazer um lanche, ver depois, entendeu? Do que você Ou sair na hora que quiser, ou na hora que literalmente, quiser, de não dependendo madrugada, dos de horários de manhã, cinema. exatamente. E você não ficar travado em ter que sair de casa, pegar o seu carro, encarar um trânsito gigantesco, um shopping lotado, ingressos super ultra caros. Às vezes uma cadeira desconfortável, gente Exatamente, falando no exatamente. Um filme. 3D que não funciona. Pessoalmente, eu acho difícil. Muitas vezes, muita gente falou que o rádio acabaria depois que É lançassem os verdade, LPs, depois os CDs, enfim. verdade, verdade. Ele continua Até hoje, super né? atual, super atual. Super atual. Só explicando que o filme foi boicotado em algumas salas nos Estados Sim, Unidos. Passou em alguns pouquíssimas multiplex. salas. É verdade, verdade. Eu acho, Marcelo, Justamente. que eles estão no direito deles, sabe? Eu acho que é uma guerra onde, na minha opinião, eu vou falar isso nessa mesma frase, mas é uma guerra que eu acho que ninguém vence. É ruim para o nosso cinema, para as salas de cinema. E é bom para um outro público, né? Mas na verdade, assim, é uma guerra que eu acho que não tem final feliz, não, sabia? Eu Deixa eu acho te que não. perguntar, você, que você acha que o filme perde quando a gente vê isso numa tela menor, na nossa telinha em casa? Ao contrário de uma tela de cinema com um som espetacular, enfim. Eu acho que você falou tudo, entendeu? Eu tenho uma tela aqui de 42 em casa, um home theater mediano. Foi uma experiência boa, né? Eu achei o filme muito bom. É claro que se eu tivesse numa sala de não sei quantas polegadas, com som surround, enfim, eu teria uma experiência muito maior. A gente sabe que a sala sempre tem uma imersão, né? Ele te convida a você entrar no filme, né? O filme te leva. O filme pode ser horroroso, mas aquele universo, aquela sala, aquele ambiente, o som, enfim, te projeta ali para dentro, entendeu? Então, a experiência, na minha opinião, seria muito melhor vendo esse filme na tela grande. Eu vejo esse filme de duas maneiras, né? Eu acho que você pode ver o filme de diversas maneiras, tem, como a gente falou, tem várias mensagens, mas em parte você tem um filme de guerra, em parte você tem um drama, um grito de alerta social. Que gênero você diria que esse filme se encaixa, se tivesse que explicar isso para alguém que não viu o filme? É um drama. A gente é convidado a conhecer uma criança com uma família estável, com pai, mãe, irmãos, uma mãe, né, fantástica, uma família e uma aldeia feliz. E aí você vê o filme vira logo, né, e você vai conhecendo a degradação pouco a pouco, as mortes, as atrocidades, né? E não, na minha opinião, não é um filme de guerra, ficou em segundo plano. Segundo plano, é um filme de Tá. drama. É um drama muito bem construído, muito bem feito. Agora, uma coisa que eu queria evidenciar contigo, eu acho importante a gente falar, eu achei ótimo, né, ele não situar, mas eu Que a gostei. ideia é que pode ser em qualquer lugar, obviamente. Exatamente, exatamente. Isso eu achei ótimo, porque ele não se prende a um país, a um regime onde você pode concordar ou discordar. Não, mas não é assim, né? Aquele líder não fez isso, a história não é verídica, então acho que você não datar. Eu particularmente gostei muito. Eu acho bom também, eu acho uma boa ele não situar exatamente, até porque por isso que eu falei no começo do cast. O importante não é nem o lugar onde ele se Não passa, o é o importante é lugar, o que está acontecendo exatamente. ali dentro. Você meio que universaliza, né, a história, e você pode entender que ela se passa em qualquer país africano, entendeu? A Idris Elba, ele é inglês, ele nasceu em Londres, ele fez algumas séries famosas também. The Wire é uma série da HBO, onde ele faz um americano muito, muito bem, sem sotaque praticamente. Ele é muito famoso pelo trabalho dele no Círculo de Fogo, no Prometheus e nos filmes do Thor. Mas muita gente nem lembra dele, né, nesses filmes, porque Muita ele é gente. coadjuvante. O que que você achou do trabalho dele nesse filme como comandante? A pessoa que realmente dá início, né, a toda a trama do filme. É uma atuação fantástica, né? É a atuação do homem sem nome. Tu chamou ele de comandante, né? E eu acho que quando ele é apresentado, né, depois de mais ou menos meia hora de filme, é que o filme dá uma guinada. O filme muda, o filme começa de uma Quando ele forma. entra, né? Ele tem Ele uma entra, o filme presença muito muda, grande. exatamente, o filme muda. Ah. O filme começa de uma forma, né, que você vê o garotinho com o lar, né, familiar, naquele vilarejo, que eles começam a entender que vai ser invadido a qualquer momento. Aliás, deixando bem claro, um primeiro ato impecável, né? Fantástico, Ele consegue fantástico, construir bem a maneira que fantástico. ele se relaciona com a família, com os amigos, Sim, com a cidade onde ele mora, e de exatamente. repente a coisa muda. De Sim, repente. exatamente. E assim, e as atuações, você sente que algo vai acontecer logo. E aí, quando acontece que aquela guerrilha do governo entra e dizima aquela vila inteira, né? E o governo acha que matou ele também, que matou todos, né? A família dele. E é ali que o filme vira. O filme tem uma mudança fantástica, né? Que é onde ele conhece essa outra milícia e o Idris Elba começa o seu show de mais ou menos 1 hora e meia. Eu não conhecia, você me falou agora, eu lembrei que ele no Thor ele era o general que abriu o portão, né, de Asgard, não é isso? É, então assim, você falou, eu lembrei dele. Um sotaque fantástico e ele ao mesmo tempo ele é um pai, né, para todos que né, estão ali, mas ele é Isso é uma cruel questão muito demais. interessante, pois é. Ele é cruel, mas é cruel de você, nossa, de você não acreditar que ele consegue ser bondoso e muito mal, muito cruel. Eu queria só lembrar, ele tem algumas cenas que ele domina, ele tem um monólogo já mais pro terceiro ato do filme, né? Sim. Onde ele perde o controle dos Exatamente. Também filhos. é a desconstrução dele. Você vê ele Perfeito. perdendo a força e você vê que ele não consegue, que ele não vai conseguir recuperar. É engraçado como isso acontece no momento do filme, onde aquele grupo de rebeldes, né, de jovens lutando por uma causa, onde eles perdem a causa. Não, É no e momento onde ele abandona o líder e ele acaba com aquele discurso de nós temos que libertar esse país, vitória, não sei o quê. Ele não sabe mais como motivar aqueles jovens. exatamente, E ele aí ele perde. perde a liderança. Exatamente. E é uma liderança que, assim, o filme não diz quem é o bonzinho, quem é o mau, quem é o mocinho. Você vê frentes, né, de guerrilha, você vê várias milícias ao longo das fronteiras que não se definem Você quem é o bom, quem é o mau. E você vê você não sabe que nem você pelo não que sabe exatamente, quais são exatamente. os ideais que eles estão lutando, né? Exatamente. E aí aquela É uma frase coisa que muito eu. genérica. Aliás, como qualquer guerra, você tem vários lados, às vezes os lados diferentes têm as mesmas motivações. Eles querem um país melhor, eles querem uma revolução. Às vezes os lados diferentes querem as mesmas coisas. Sim, mas que acaba que numa guerra, se no final das contas, não tem um lado bom, né? Esse que é o grande problema, Ou o lado certo, né? ou A gente não. É ela, difícil dizer exatamente. quem que tá certo nessa É história. difícil entender quem tá certo, porque é o ponto de vista da criança. Ele não consegue racionalizar e universalizar tudo que está acontecendo, disputas políticas, milícias, quem tá lá de quem. Eu acho que não, porque ele é jogado, né, em uma desconstrução ao longo do filme que eu acho que é proposital. O filme não situar quem é o governo que está lutando contra quem, para onde as pessoas estão indo. Entrando até um pouco nessa questão do ponto de vista, eu acho interessante a gente falar algumas críticas do seriado, do próprio seriado da Netflix, Narcos, foi a questão do off, né? A questão do voice-over. É legal você mostrar, não é ficar narrando o que está acontecendo, né? Muitas vezes no Narcos acontece um pouco isso, ele está narrando exatamente o que está acontecendo. Entendi. Eu acho que o Beasts of No Nation encontrou uma maneira de fazer isso, uma maneira que pelo menos eu nunca tinha visto no cinema ou em nenhum outro filme. Você vê o menino rezando, né? Sim, E o que a gente escuta, verdade. o off que a gente escuta dele é ele falando com Deus. Exatamente, é isso que eu ia comentar. É ele refletindo o que está acontecendo, né? Que é tudo muito rápido. Ele é O ponto de jogado, vista dele. o ajuste dele, exatamente. Ele é jogado ali numa situação, ou ele sobrevive daquela forma, sendo passivo, matando, ou ele morre, ou ele se transforma, entendeu? Me lembrou muito, é uma forma até, eu acho que de poesia do filme passar um pouco de alento pra gente, não sei se é possível isso, mas me lembrou muito Além da Linha Vermelha, né? Que também tem esse lirismo, tem essa poesia, tem esses pensamentos no meio da guerra, do tiroteio comendo, um off muito bom e importante pro filme. Porque você entende o que passa na cabeça dele e nas consequências que leva isso a ele. O fator psicológico, né, de como isso trabalha na cabeça da criança, né, isso é uma coisa muito interessante Sim. também. Aquela parte que ele faz a sua primeira morte, que ele é forçado pelo comandante a sua primeira morte, que é uma cena gráfica, uma cena extremamente forte para quem está olhando, para quem está vendo, né? Aquela facada no No crânio da crânio, pessoa. né? É uma cena plástica, uma cena Que gráfica. ele faz questão de te chocar tanto quanto ele, né? Quanto Exatamente, o exatamente. Agu que tá cometendo o ato, né? Mas aí Muitos diretores americanos desviariam aquele olhar, desviariam, talvez. claro, claro. Mostrando só o menino, a reação dele, ou enfim, mostrando a reação das pessoas em volta e tal. O Fukunaga, não, aí que eu acho que é genial. Ele mostra todos os pontos de vista, tanto das pessoas que estão vendo, quanto do ponto de vista do Agu e o ponto de vista da gente, que Sim. é também a nossa primeira morte, né? Claro, é a nossa primeira morte, exatamente. A porta abre ali, entendeu? É. E é aí, tipo, ele já tá desconstruído, né? E ao longo do filme a gente vai vendo a degradação dele. O que, assim, quando ele faz isso, parece que choca muito mais a gente, a mim, me chocou muito mais do que chocou ele. Eu só queria te perguntar, em que momento você acha que o menino virou Começou a frio? perceber. É uma pergunta Começou. interessante. Sabe, porque para mim não me pareceu que ele ficou chocado. Ele Pois é, matou. sabe o que é engraçado? É, eu já conversei com algumas pessoas sobre o filme e as pessoas, elas citam momentos diferentes do filme do que eu acho. Para Sim. mim, o momento que ficou mais claro isso é um plano sequência que ele faz dentro de uma, durante uma invasão numa cidade, onde ele acredita que tá vendo a mãe dele Sim, e um dos fantástico, meninos resolve fantástico. estuprar a mulher e ele mata a mulher. Sim, Ali, naquele total. momento, porque o que eu vejo antes do Agu, ele realmente é ingressado na militância ali. Ele faz parte, agora ele faz parte de alguma coisa, entendeu? Ele tem alguém que protege ele, tem um grupo. Ele realmente acredita que ele não pode ser ferido, que é uma coisa que o comandante faz para levantar a moral da equipe, né? Sim. E agora ele defende alguma coisa, ele tem um sentido no mundo. E eu acho que naquele momento ele percebe que o que eles estão fazendo talvez não seja a melhor coisa, porque aquela mulher ali, ela é mãe de alguém. Sim, com Não é dele, certeza. mas ela é mãe de alguém. É verdade. Então, pra mim, é nesse momento. Agora, essa questão toda de ele não ter percebido naquele momento, eu acho que brinca um pouco com a mensagem final do filme da resiliência das crianças. Da maneira como as crianças têm a capacidade de se recobrar E de alguma rápido, coisa. né? E E não rápido. é só, não é só, não só as crianças, o ser humano. Ele é Não, capaz, sim. às vezes, de ultrapassar fisicamente ou psicologicamente um trauma, enfim. A gente consegue se recobrar. Eu acho que muito do final do filme, que algumas pessoas reclamam, ah, um final parado, um final. Não, é um final para você pensar um pouco, É um né? final de Que. reconquista, né? De Pois é. reconquista de Que você eventualmente. conseguir ter um norte, né? O Pois é, filme apresenta um eventualmente, norte. em algum momento, a criança volta a ser criança, obviamente com uma cabeça diferente. Acho que a grande mensagem daquele último plano do filme é que eles voltaram a ser criança, eles brincam Voltaram, numa praia e tal, exatamente, mas a exatamente. gente não sabe que adultos, aquele tipo de situação preparou para o mundo, né? Sim. É como se falasse assim: calma, gente, vocês podem se recuperar. Vocês têm salvação. É uma mensagem Né? positiva, apesar de Sim, tudo que a gente claro, viu, né? claro, claro. Eu queria que você falasse um pouco, Maguinho, já que a gente entrou no campo de atuações, do Abram Attar, que faz o Agu do filme, o jovem que guia a gente durante essas Não. 2 horas e 20 de filme. É uma atuação fantástica. O que me pareceu é que ele não tá atuando. Aquilo ali faz parte da vida dele. É o cotidiano dele. Eu diria que todo o elenco tá num nível muito bom, mas Sim. ele se Os destaca. Ó, eu dois. confesso, eu cheguei a comentar com você em off, pra mim é a maior atuação que eu já vi de uma criança em algum filme. Eu não consigo me lembrar de nenhum outro filme onde você tem uma criança vivendo tão intensamente todas as emoções possíveis. Caro ouvintes do Hotcast, vocês estão ouvindo, entendeu? Isso que ele falou é muito sério. E engraçado também é que eu fiquei pensando, quando você falou, fiquei pensando, pensando. E no momento, a única pessoa que me veio foi Natalie Portman, no profissional. Não? O que você acha? Bate de frente? Ah, não, Não? acho que a atuação dela é maravilhosa, mas níveis Níveis diferentes, eu acho que diferentes, né? É verdade. Mas eu acho concordo com você. que. A atuação Não, mas dele é é fantástica, bem lembrado, Natalie né? Portman, muito bem no profissional do Luca Besson. Exatamente. Mas comentem, comentem, ouvintes, o que vocês acham Por da favor, se afirmação vocês de lembrarem de mais Marcelo alguém. Sebreste? O que você me diz do roteiro do Fukunaga como um todo, Manguinho? Um filme de Vamos lá. 2 horas e 20, você achou que ele estendeu, ele conseguiu passar a mensagem dele mais claramente? Eu achei a produção fantástica, uma embalagem linda, atuações fantásticas, mas eu achei assim que o primeiro ato ele me provocou um filme fabuloso. O segundo ato e o terceiro, eu sempre fiquei Bem diferente, são esperando. atos bem diferentes, né? Exatamente, eu fiquei esperando algo mais, eu fiquei esperando o que o primeiro ato me reservou e me prometeu, entendeu? Eu acho que no segundo e no terceiro o filme te joga muita coisa direto, sem ter aquele. Você que é roteirista, você, né, pode me corrigir ou não, mas eu achei que faltou suspense, faltou o algo mais que eu esperei pelo primeiro ato fantástico, né? Não quero que vocês não me entendam mal. O filme é ótimo, adorei o filme. Eu acho que isso tudo me parece proposital. Me parece não, eu acredito que ele tenha feito. Eu tenho seguido um pouco a carreira do Fukunaga. Até esse final de semana eu vi o Jane Eyre, que é um dos Foi primeiros o filmes dele primeiro que ele filme dele, fez. não foi? Foi um dos primeiros. Ele Foi um chegou a dos fazer primeiros, um é. antes disso, o Sin Nombre, que é Sin um filme Nombre, também muito exatamente, é. famoso, no circuito independente. Mas enfim, eu acho que é proposital sim, porque a questão dele desacelerar o filme. Isso já começa a ficar claro antes até da tribo dos jovens, né, se rebelarem contra o comandante. O filme ele ganha. Acho que a partir daquele momento que eles chegam lá num prostíbulo e tal, ali você já começa a ganhar um sentido diferente, uma abordagem diferente da trama. E o filme vai desacelerando, desacelerando, Sim, mostrando o sim, sim. cansaço deles, né, mostrando como Verdade, eles verdade. também começaram a enjoar daquilo ali que eles faziam. É, Que no porque começo você fica numa adrenalina muito você grande, né? compra a ideia, né? Você compra a ideia, você Você vai junto com eles. compra a adrenalina deles de entrarem e tal, com a metralhadora e matar a cidade inteira e tal. Você fica um pouco naquilo ali. E de repente o Fukunaga ele quebra aquele ritmo. Eu não acho que é repentino, não. Eu Eu acho até que é concordo bem também. proposital. Estou concordando com você porque é o seguinte, ele já desacelera por quê? Porque ele acaba te mostrando que não tem propósito aquilo. Esse filme, até nessa questão do roteiro, ele me lembra um pouco o Apocalipse Now e o Nascido para Matar do Kubrick. Sim. Algumas cenas me parecem saídas diretamente da maneira de enquadrar o personagem no centro e tal. Mas a fotografia, a questão do uso da fumaça, o uso dos soldados movendo no fundo e tal, me lembra muito também o filme do Coppola. Você concorda comigo, mano? Sim, concordo, concordo. E até as últimas cenas fantásticas, muito bem dirigidas, que é aquele diálogo naquela cabana Que na com o. verdade é ele falando com o autor do livro, né? Exatamente, é isso As entrevistas com o que eu autor ia do livro, comentar coletou para agora. escrever o É. livro. Que aí até a criança fala que ele fez coisas que nem ele imagina, né? Que ele matou, que ele fez coisas absurdas. Tem uma cena que eu acho que é muito forte, que aí. É que eu te falo que eu não consegui perceber muito em que ponto teve essa virada na cabeça dele, né, da criança, que é a cena que ele tá naquela cabana com o Idris Elba deitado, ele pede para ele Ah, sim. ajoelhar, e aí o amiguinho dele indo buscá-lo, ele mancando, né? É uma cena trágica, uma cena que me Aquilo ali deu fica muito. subentendido, né? Fica, Muito e que me subentendido. causou muito mal, mas eu não senti isso na criança. Senti muito mais em mim, nessas cenas Aliás, mais fortes. essa cena da entrevista do final tem uma. Eu acho que a frase do filme, a frase que encerra o filme é genial. Diga ao mundo que crianças não são soldados. Exatamente, exatamente. É aquela É uma frase que resiliência, ficou né? comigo assim, Sim, bastante. é uma frase fantástica. E é aquilo, o filme te leva para um mundo horrível de guerra. Mortes, degradação Mas ele te humana, traz de volta. Aí que tá exatamente, traz de toda essa volta. E ele questão, né? fala assim, foi o que nós comentamos, gente, é possível se recuperar, tem salvação para ajudar vocês, entendeu? Então ele consegue fazer essa virada de novo para gente, e a gente terminar o filme, nossa, aquelas crianças terão um futuro, entendeu? E aí você se sente Existe uma feliz. esperança nisso tudo. Queria que você analisasse um pouco o trabalho do Fukunaga. 7 anos trabalhando nesse filme. Ele fez outros filmes durante isso. Trabalhou na série True Detective, é bom falar isso. A primeira temporada foi Que foi sucesso muito, absoluto. muito bem Ele elogiada, venceu né? diversos prêmios, né, de direção. Sim. E o foco dele sempre teve nesse filme. Ele acreditou no filme o tempo todo. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho dele, como roteirista, diretor, produtor, enfim. Ah, lembrando também, deixando claro também, que ele foi o diretor de fotografia do filme e ele foi câmera também. Ele ocupou pelo menos uns 6 cargos diferentes na produção do filme. Não, é uma produção dos sonhos mesmo, né? É a produção da vida dele. Ficaria com muito dó dele se o Netflix não tivesse comprado a ideia dele. Porque eu acho que esses 7 anos de produção, eu acho que pelo filme que é um filme difícil, que a gente comentou agora, eu não sei se ele iria angariar os louros que ele está tendo agora, entendeu? Mas é uma produção respeitadíssima, merecedora de todos os prêmios, é uma produção muito boa, é uma direção de fotografia fantástica, é um controle da câmera fantástico, formidável também, um roteiro coeso, apesar daquelas pontas que a gente citou agora, mas totalmente entendíveis, né? É uma produção fabulosa. Eu acho o trabalho dele impecável em vários sentidos. Acho que ele conseguiu fazer um filme diferente de diversos filmes que são muito próximos. Algumas pessoas apontaram alguns filmes. Por exemplo, um dos filmes que eu ouvi falar, que lembro muito esse filme, e algumas pessoas falaram que é até melhor, é um filme chamado War Witch. Não conheço. Que é praticamente a mesma história, só que do ponto de vista de uma menina. Nossa. Eu comparo esse filme, o impacto que esse filme teve comigo foi próximo ao que Cidade de Deus teve comigo. Obviamente, eu, como carioca também, eu vivi um pouco daquilo ali que tem no Cidade de Deus. Eu morava do lado da Cidade de Deus, sim, na freguesia. Sim. Na época onde se passa o filme e tal. Então, eu acho que esse filme me disse muito. Eu acho que o Fukunaga, que é americano, ele contar o que ele contou nesse filme, pra mim, só uma pessoa que passou por aquilo. E eu comparo o trabalho dele ao do Fernando Meirelles, que é paulista e contou uma história também muito próxima, apesar dele não ter vivido aqui. Apesar de não ter vivido, exatamente. E aquilo que nós comentamos, uma fotografia muito parecida, que quer falar sobre a fome, miséria, sobre guerras. Então, assim, é uma fotografia muito parecida, a Cidade de Deus e o Beast of No Nation. Mas, com certeza, concordo com tudo que você falou. Tá de parabéns, Fukunaga, esses 7 anos se transformou, né, em um filme fantástico. De 1 a 10, que nota você daria para esse filme? Ai, Marcelinho, vamos começar a dar notas. Eu gosto da nota, porque aí as pessoas comentam que não concordam. Mas, por favor, eu quero os comentários também. Mas, enfim, é por tudo que eu vi, por tudo que eu embarquei, eu vi o filme 2 vezes, gostei de praticamente tudo que eu vi. Atuações fantásticas, produções fantásticas, locações maravilhosas, direção de arte linda, fotografia linda. 9. Dou 9 pro filme. Maravilha. Eu dou 9.9. Excelente, excente. Passamos com louvor, né? Passamos direto. Nossa, passou bem. Passamos tranquilo. Maguinho, queria agradecer a sua presença. Antes de você se despedir, eu queria que você desse uma dica de filme ou série pra galera que tá ouvindo a gente. Eu vou indicar um filme que particularmente ele estará na minha lista dos 5 melhores do ano. E eu ficarei muito feliz se o nosso representante do Oscar for selecionado, que é Que Horas Ela Volta. Quem não viu ainda, o filme já está em DVD, parece, né? Mas é um dos melhores filmes brasileiros que eu vi nos últimos tempos, né? Gente, por favor, né, parem com o preconceito com a Regina Casé. Eu concordo que ela faz filme... Em parte culpa da própria Regina Casé, mano. Concordo, mas ela tem que trabalhar. Eu acho que é isso. As pessoas têm que trabalhar, né? O que eu acho que não desqualifica em nada ela como atriz. Ela é como atriz, não entendeu? Não tem o que falar dela como ela atriz. Ela dá uma aula com a Val, com a empregada doméstica. Pra quem não conhece, uma breve relato sobre o filme, é a história de uma empregada doméstica que ela vive em São Paulo, na casa de uma família classe média alta. E eu acho que, assim, o filme aborda de uma forma muito crua o trabalho, vamos dizer assim, escravo, né? E a convivência absurda entre empregado e empregador. É um absurdo você... E, assim, o filme, se, assim, você se identifica demais com o que acontece. É incrível. Você chega até a ser irritante você ver a mesa posta e ela tem que tirar, colocar os pratos, o pai indo na geladeira, abrir a geladeira e ela colocar o Guaraná, entendeu? Então, assim, é um filme que pode estar sentada uma empregada doméstica e uma socialite do Morumbi, de São Conrado. O filme vai falar para as duas. Então, por favor, não percam. Vejam antes do filme ser premiado, porque senão não vai ter graça. Então vejam, não percam Que Horas Ela Volta, é a minha indicação dessa semana. Quantas vezes você já viu esse filme, Maguinho? Eu vi 3 vezes, as três no Três cinema. vezes. Eu vi as três no cinema. E as três me emocionei, as três eu chorei. Rapaz. Bom, eu queria. Eu acho até que essa indicação tem bastante a ver com o que a gente falou do Beasts of No Nation também, Sim, né? Boas concordo. atuações, um filme independente, um filme com um tema Exatamente. bem relevante. Eu queria indicar, o filme que eu queria indicar é um filme que passou pelos cinemas meio rápido, mas é um filme que vale a pena vocês procurarem. Eu já vi duas vezes também. Se chama The Gift, O Presente. Nossa, que bela indicação. O filme É um estreou filme. e ele passou que eu nem vi. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores filmes de suspense que eu vi esse ano. O filme é dirigido pelo Joe Edgerton, que é ator do filme, inclusive. Nossa. As pessoas vão lembrar mais dele. Ele foi o Ramses no filme Exodus, dirigida recentemente pelo Ridley Scott. Ah, Excelente ator. Ele tá no sim. Warrior também, que é com Tom Hardy. Ele escreveu e dirigiu esse filme. E ele é um dos atores, né? O ator principal. O filme também conta com Jason Bateman, num papel completamente diferente do que ele já fez na carreira dele. Nossa, E que legal. uma atriz que eu acho muito boa, Rebecca Hall, que, né, já trabalhou em diversos filmes, Vicky Cristina Barcelona. Ela também fez O Grande Truque, que é do Nolan. Uma excelente atriz, enfim. Esse filme, na verdade, se você ver o trailer desse filme, você vai ter somente 10% do que é o filme. Isso é ótimo. O trailer te vende um thriller psicológico, mais ou menos naquela linha dos filmes dos anos 80, aqueles filmes que. Eu lembro de alguns filmes que o Michael Keaton fez, por exemplo, que ele era um psicopata, que seguia uma família, ou aqueles filmes que o Ray Liotta também fez bastante e tal. Sim. Ele começa por aí, mas ele é um filme completamente diferente. Ele é um filme que brinca muito com a questão do mocinho e do bandido. De quem é que tá certo, quem é que tá errado, quem é que tá mentindo, quem é que tá falando a verdade. E quando chega na questão do presente em si, é uma questão bem chocante, assim. Eu diria que muito bem estruturado pelo roteiro. Um filme bem diferente do que vocês esperam ver. Então é uma pena que o filme, até por ter atores não tão famosos aqui no Brasil, tenha passado tão rápido aqui. É um filme que vale ver, tem um roteiro muito bom, diálogos maravilhosos, algumas cenas marcante, uma das grandes surpresas do ano. E um filme que eu acho que tem que ser visto. Maguinha, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Então, galera do Ratos, é muito prazer estar sempre aqui, Marcelo, caro ouvintes, sempre que quiserem, estou à disposição, às ordens. Maravilha. Quem quiser falar com o Maguinho também, pode mandar um Twitter, né? Uma mensagem no Twitter pra gente, @ratos_cast. Pode mandar um e-mail pra gente. ratoscast@gmail.com. Pode mandar endereçado para o Maguinho que a gente repassa para ele e ele responde depois, certo? Agradecendo a vocês, eu sou Marcel Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. Mais uma vez, agradecendo a todos que escutam a gente. Um abraço e câmbio final.